preso do mundo, eu tenho que suportar. Mesmo que não consiga, eu vou tentar. Não existe nada que me faça parar. É isso que me faz um herói. O preso do mundo, eu tenho que suportar. Mesmo que não consiga, eu vou tentar. Não existe nada que me faça parar. Busco algo mais valioso que ouro. Quem tá do meu lado é o meu tesouro. Juntos temos força pra conquistar tudo. Maiores que o mar, maiores que o mundo. E é por isso que eu honro minha tripulação. Nem ancoro o iceberg para nossa embarcação. E sem as velas, vamos partir. Avisto uma terra tão longe daqui. Vai ser perigoso, mas somos nós por nós e vamos conseguir. O peso do mundo eu tenho que suportar. Mesmo que não consiga, eu vou tentar. Não existe nada que me faça parar. É isso que me faz um herói. Por controlar aquilo que eles têm. Minha alma hoje cortou, como mais empacotou. Quero que o mundo se dane, só me importa se eu ganho. Luto igual um Shinigami, pra proteger quem eu amo. Eu preciso ser mais forte, me tornar um deus da morte. Zangetsu, esse é só o começo. O peso do mundo eu tenho que suportar. Mesmo que não consiga, eu vou tentar. Não existe nada que me faça parar.